depois. A gente fala das enquetes, comentário depois, comentário primeiro, enquete depois. O que vocês preferem? Sei lá, pode ser. Pode Alguém ser, pode dar uma maldita opinião? Puta que pariu. Caralho, cara. Parece mulher, cara. Tipo, ah, o que, que você acha? A gente faz, ah, pode ser. Ah, mas se a gente faz, não, pode ser também. O que você quiser tá bom. Cara, não, vamos fazer de tal jeito então? Ah, não. Desse jeito, teve uma sexta-feira que o Kenga me mandou um e-mail de uma enquete lá. Aí eu falei, ah, beleza, né? Pode postar. Ah, vou mudar a cor. Ah, tá bom. Aí postou um pouquinho, ele mandou. E aí, o que, que você achou? Ah, tá bom. Mas qual das duas? Aí eu respondi pra ele. Porra, Kenga, você tá parecendo minha mulher, cara. Escolhe, caralho. Isso que eu escrevi. Isso eu escrevi no meio hoje à noite. Porra, os caras só dão um passo. Só dão um passinho. O que, que vocês acham? Tá bom, tá bom. O que, que você quer? Nenê, pá, toma no cu, porra. Vai, cara, faz. Cara, eu acho que pior mesmo é o que a mulher pássaro faz. Ela vem com aquela ideia. Viu? Você quer comer naquele lugar? Ou você quer ir em tal outro lugar? Você fica naquele negócio. É. Não, então acho que vou querer naquele. Não, não, e se você não quer no outro lugar? Sabe? Fica criando opções pra no final das contas sair do jeito que ela quer. Cara, mulher é foda, velho. Irrita. É uma batalha perdida, assim, não é? Você não tem o que fazer. É que nem quando uma mulher pergunta se ela tá gorda, cara. O melhor que você pode fazer é essa pergunta. É impossível de responder. Não, não existe uma resposta. Não existe. Cara, você pode, sei lá, dar uma cadeirada nela pra torcer pra ela esquecer que ela fez a pergunta. Uma dessa. Mulherada é foda, cara. Essa é verdade. E começa mais um podcast, o podcast do Baile dos Enxutos. Hoje, como vocês podem notar, não está aqui o Mon, não está aqui o Joker. Tô eu, o Leonardo. Comigo, na apresentação desse podcast que é puro fantastiquismo, temos ele, que veio das profundezas abissais do próprio nome, o Senhor Inferno. Oi. Temos nosso capujo farejador, Winter Sorg. Um sono, muito sono. Temos aqui um convidado especial que não é lá muito especial, o nosso querido amigo Harvey, o advogado. Homem Pássaro! Nossa, eu sou sem graça, né? Todos animadíssimos, felizes de estarem apresentando aqui mais um podcast pra vocês. É porque antes do podcast a gente vai ter um papo com o Moa, a gente ficou assim. Eu não posso fazer mais nada, tô ficando velho, tô acabado, meu pinto não sobe mais. A gente tá gravando então, podcast Mo Style. É bizarro. Gravou o podcast, começou a conversar com o Mo, ele ficou. Mo. A voz dele é do Bugman. Eu ainda acho que tá do Bugman. O número de suicídios vai aumentar exponencialmente esse final de semana. Digo porque nós estamos assim animados. Nós vamos falar de uma coisa fantástica. Uma coisa, não é fantástica. Eu diria que é uma coisa mais feia que encoxar a mãe no tanque. Que é os comentários de vocês, leitores. É uma merda. Sim, nós vamos fazer uma fantástica leitura de comentários hoje. Depende da mãe, né, Léo? Vamos começar. Depende da mãe. Mas da própria mãe não, né, porra? Depende da mãe. A mãe da Biba. Olha o blog do Sapão aí, ó, de novo. É, influências, é sempre. Preciso parar de ler o blog do Sapão, cara. Isso tá me trazendo influências perturbadoras. Então vamos começar com o convidado. Harvey, dei um advogado não, porra! Porra, presta atenção! Isso é bonito. Harvey, leia o advogado. É, foi boa. Deixa um comentário. Então, tem um aqui do especial Buffy vs Viúva Negra, e o Sheldon, eu com meu inglês fantástico, revela quem venceria. Tem aqui um tal de Gandalf Kenobi, que eu ainda acho que é a Rosinha, quer dizer, dá a entender que é, né? Ela escreve assim, que se foda a luta entre elas, quero ver um pornozão disso daí, é o tal do Travos. Rosinha, você não era gay? Será que ao invés do Creed você foi convertido para o lado azul da força? Sem graça, né? Normal. Ah, não, aí depois ela responde aqui, agora que eu vi o Gandalf Kenobi aqui. Por que você acha que eu sou um fake da Rosinha? Que na verdade é um fake do Bugman, mas acontece que eu também sou um fake do Bugman, pois todos somos fake do Bugman. Ah, é, viajou. Caralho, que surreal isso aí, cara. Vivemos uma realidade que foi criada em mais semelhança dele, Deixa quieto, nossa, achei que era mais engraçado. O cara pegou qualquer um. Esse aqui é engraçado, olha só. Aí começou a ler. Agora primeiro tem post que ele abriu. Você já ouviu falar do tal do Rubens? É amigo de alguém, hein? Não. Ah, o Rubens é o onanista mor da blogosfera, cara. Eu percebi que ele tá escrito assim, ó. Tem aqui no post divulgada a imagem de alta definição da mulher gata. Ela está muito boa, por sinal. Ele escreve assim. Legal teu blog, Witt. É eu com o inglês. É o poste de Sorge? Tá sem bunda essa imagem. Nem quesito. A Scar te dá uma surra de bunda na N. Essa surra eu pagaria pra ver. É o cara desse honesta. Eu não entendi o que ele falou. Repete. Cara, eu não entendi porra nenhuma. Repete. Eu tenho tanto esse meu aqui. Deixa eu ler. Eu vou reler novamente. Cadê meu pau? Vou ler novamente. Ele tá respondendo sobre o blog aqui, né? O Rubens. Tá escrito assim: legal teu blog, Witch. Witch é o. Witch King. É posse do Sorg? Tá sem bunda nessa imagem da mulher gata. Nesse, uhum. Nesse quesito, a Sky te dá uma surra de bunda na Anne. Ah! Essa surra eu pagaria pra ver. Né? Daí eu pagaria pra ver a bunda da Sky. De qualquer jeito, cara, dando surra, sem surra. Qualquer jeito tá valendo, cara. Cara, qualquer interação entre a Anne Hathaway e a Scarlett. E a Carly Johansson, de preferência sem roupa, com trajes mínimos, seria fantástico e altamente assistível. Ah, cara, aquela mulher é muito boa. Depois agora... cara... Fala. Ah, depois soltaram as fotos dela lá do celular, né? Garoto. Então, sim. Com a mesma cara de... Caralho, tem certas coisas que não entendo. Por que diabos a mulherada gosta de tirar essas fotos? Não que eu reclame, porque elas são peladas e fantásticas, mas... O que mulher tem que... De tirar essas fotos, né? Assim, né? Do espelho mostrando... Cara, você vê a mesma foto no Orkut daquela desgraçada que tira a foto em cima da laje, apoiada na caixa d'água... E não. Sempre a foto da Scarlett Johansson fazendo a mesma coisa. Por quê? A semana passada saiu da Sônia Abrão do mesmo jeito, né, cara? Eu pegava. Fácil, facinho. Fácil, cara. Eu também. Se desse bola, eu pegava. Eu também. O bom dessas fotos é que é ali que você saca quem que tá em cima e quem não tá, cara. E ali não tem Photoshop, bom, em tese. Vai racha. Ou vai ou racha, cara. Só não posso falar. Fala. Só não posso falar muito mais do que isso, mas eu também. Então, em vez de falar isso, fale sobre comentários, inferno. Leia seus comentários. Meu, porra, agora você pegou de calça curta, cara. Puta que pariu, eu sou um viado. Não, peraí. Eu tenho aqui. Foi sobre o quê? Ah, do podcast que não teve. Da semana passada não houve podcast. Acho que vocês já sabem disso. A leitora Gabriela escreveu assim: volto com um podcast live. Pra quem não sabe, podcast live é aquele que é feito ao vivo e a cores. Aí o nosso queridíssimo redator Mou escreveu: credo, o editado já é uma merda. Imagina o live. Só uma pequena interrupção. Eu não imagino o Mou falando. Assim, né? Desse jeito. Credo, o editado já é uma merda. Imagina o live. Aí a menina, com toda a educação, botou rindo. Hahaha. Mas aí como fica essa sexta-feira cheia de tédio? Ó, olha só a segunda intenção da garota. Pra cima do Mou, né? Pra cima do Mou. Tá fim. A resposta do desgraçado. Vai sair com os amigos, tomar uma gelada, ter uma vida. Falou o cara que tá em casa também. A resposta da menina. A menina insistindo na situação. Hahaha, sair na sexta para os fortes. Bora jogar Sunset Riders, Mo. Aí, Mo. É só tirar cueca, cara. E você sabe que é a menina se bobear, ela é de Porto Alegre e o Mo tá aí. E você sabe o que o Mo respondeu? Nada, ele não respondeu até hoje, a menina. Oi, eu queria trepar ela com o senhor, viu? Você não quer dar pra mim, não? Não, minha filha, eu não sou disso. Eu sou viado, não sei se você sabe. É, ele é viado, você não sabia dessa, não te falei, não? Cala a boca, viado. E ele nem ia precisar. Não, ele deve estar pensando, pô, Sunset Riders. Eu nem posso ver Sunset Riders. Não, ele tá pensando assim, pô, deve ser fake do bug, mano. O bom, ele não ia precisar nem pagar aqueles 10 reais do Facebook lá, né? Bem lembrado. Eu não ia falar, mas eu vou falar. A Gabriela, no primeiro podcast meu, duas pessoas chamaram a atenção dela. Uma que tem voz de velho, que é o Witch King. E outra que ela falou pra mim: ah, quem que é do sul aí que grava com vocês? Aí, Mo, porra. Gabriela, um beijo. Mo, um tiro no cu. Vai levar um tiro nesse cu, seu filho da puta! Morra, morra, morra. Vai embora na América, filho da puta! Filho da puta! Vai embora na América! Gabriela, dá uma força aí pro nosso amigo Mo, que o Mo é uma pessoa tímida, ele não é tão dado com as pessoas, ele tem uma personalidade, assim, não tão vibrante. O Mo não precisa de força, o Mo precisa de uma sessão de cadeira elétrica, mano. Cara, o Mo, ele não devia se chamar Mo, ele devia se chamar Hardy, que ia ser perfeito pra ele. Mas agora eu quero que o Sorg leia um comentário. Tá, vamos lá. É, no post que eu fiz sobre as primeiras impressões do filme dos Vingadores, estava todo mundo tweetando lá, os gringaiada tendo orgasmos cósmicos múltiplos do filme dos Vingadores. Aí, cara, começou todo mundo nos comentários pedir chupada de Decenauta. Me chupa Decenauta, me chupa cuequinhas verdes. O Segui, chupa Corto, sabe? Pedindo chupada do Corto, sabe? Meu Deus, que me chupa Decenauta safada. Que desespero. É, cara, Ultimate Hawkeye lá, me chupa Decenauta. Os negócios nada a ver, cara. Aí, no meio dessa pederastia toda, teve um cara assim que abrilhantou os comentários, cara. Foi. Eu até perdi o cara, o Coruja Justiceiro. Ele pediu uma chupada da Scarlet, cara. Aí sim, cara. Homem, é, aí embaixo eu segui assim: ah, é, Scarlet, chupa essa menina. Meu Deus, depois uma pessoa sensata. Não, depois de ter pedido chupada do Corto, dos Decenal, não sei o que, veio seguir: ah, é, Scarlet. Porra, vamos tudo tomar no cu, bando de viado. Viado, bicha. Seu dois bichas. Será que ele já viu foto do Corto carente no Facebook? Já viu a foto do Corto no Facebook? Que coisa linda que é aquele rapaz. Ridículo. Assim, cara, isso é estranho, né? Ter aquela vozinha dele, né? Eu não sou muito bonito em falar, né? Mas ele também é. Ele não é bonito de nada, velho. Querendo me dar de trem, mano. Vamos lá. Eu tenho um documentário aqui interessante. Então comente, sim. Posso falar? Por favor, tenta à vontade. Teve um Shootocast que foi feito sem minha presença. Vocês me ignoraram, me desprezaram. É o Mo, desculpa, Mo. Me vilipendiaram. Aí eu escrevi assim: o quê? Podcast sem minha presença? Quem deixou? Quem permitiu? Tô indignado. Aí o Sorg respondeu: porra, 3 meses arrumando o microfone. Quando funciona, você tropeça no fio do wireless. Mas é uma capivara mesmo. Aí o nosso querido Ekdna, olha o nome do infeliz, Ekdna, de bicho escroto australiano, escreveu: ué, fio do wireless? Eu tô falando. Aí eu respondi: que pariu, né, cara? Foda isso, né? Tive... Algo me diz que vai piorar. Vai, continua. Aí eu pergunto: piada? Ironia? Tem que desenhar? Ou seguir: é leitor do BDE, porra. O cara, óbvio que tem que desenhar. Que merda. Vamos ver, um comentário legal. Vingadores, Sansão X, a volta de quem deveria ter ficado onde estava, que eu concordo. Começou aqui um rápido diálogo, começou na verdade com o JJ falando mimimi, personagem de merda, escrito por roteirista de merda, desenhada por um cara merda, mimimi, enfim. O Creed respondeu: minto, li errado. Na verdade, ele coloca: post do Creed, o hétero enrostido do BD? Aí sim, sempre tem coisa boa no fim do post. Afinal, o Creed, como o nosso bom hétero enrostido, que precisa voltar pro armário, colocou aquele bônus no final do post, como ele costuma fazer, né? O Creed respondeu: buahahaha, precisava de uma desculpa pra postar ruivas. Essa saga veio a calhar. Eis que vem Mary Gasparetto. Pra quem não acompanha, Mary Gasparetto, também conhecida como mais um fake do Bugman, ou não, seria uma mulher que estaria querendo converter Creed de volta à heterossexualidade. E diz o Creed que ela é real. Ele falou pra mim que ela é real e é uma mulher. A Mary Gasparetto mandou: vou te mandar fotos minhas, nua. Opa. Mary Gasparetto, você sendo uma menina, não manda só pro Creed. Um ensaio, um post só com você, por favor. Manda pro Mou também, dá uma alegria pro menino, tadinho. Ô, Mero, você quer mandar um e-mail pro Creed? Eu vou te passar o endereço dele. É infernoinfame@gmail.com. Também tem o tal do Harvey Underline Advogado. É meio do Creed também. Do todo do Creed, exato. Entra sempre. Cara, o Mou, sendo tímido do jeito que ele, já deve ter um braço só. O braço da punheta deve ser o triplo do outro braço. É o Cable. Olha, que maldade. É o Cable desenhado pelo Liefeld. Deixa eu ver um comentário aqui. Aliás, falando um pouco maior do que o outro, podcast de games. O Peter Benjamin Parker me manda: podcast muito foda. Não conhecia o rampeiras.net. Muito obrigado pela dica, Tim. Cara, quando esse cara começou a acessar a internet? Eu ia falar agora, cara. Não, ele começou a acessar a internet ontem e já vai ficar com um braço muito maior do que o outro, isso é óbvio. Então, agora eu dou outra dica pra você: acessa o xvideos.com. Isso é bom também. Não, eu te dou uma dica muito, muito, muito melhor do que essa pra você, cara. Mas é superior a qualquer coisa que você já tenha visto na sua pequena e miserável vida, Peter. O senhor vai acessar. Cala a boca, só. Eita! blogspot.com.br. Cara, vai nesse. Pode ser o que é? Não entendi também. sapão318.com.br. Você põe o gelzinho e vai. Vai! Isso é trancar a porta, cara. Bicho, cara, não faz isso não, bicho. Isso é associação para o tráfico, é. Alguém tem mais comentários? Comentários? Quem tem mais comentários? Cara, eu tenho. Sorg, lê comentários. Eu só não lembro de qual post que é, porque eu tô com tanta aba aberta aqui que eu já até me perdi. Rampeiras, X-Video aqui, já me perdi nessa putaria toda. Bart, eu não aguento mais lá em cima, tá um puta puteiro do caralho. É. Tem um post que, do Creed, que é a Mary... caralho, peraí. Eita, louco! A Mary Gasparetto começou a stalker do... né, e tal, e... ah, eu te amo, lindo, não sei o que, não sei o que lá. Aí o Creed respondeu assim: ah, você não tem pelo no peito. Cara, ela responde assim: por você eu faço implante. Pelo amor de Deus, não faça isso comigo, pelo amor de Deus! Caralho, cara. Isso é muito forever alone, cara. Apaixonar por um viado é muito... se mata, minha filha, na boa. É. Eu vou viver, não vou ver nem metade das coisas dessa vida. Fazer o que, né? A mulher deve gostar de desafios mesmo, porque não basta. De repente tem um monte de sujeito à volta dela, que é do jeito que ela gosta, que gosta de mulher, ela fala: não, não quero, eu quero aquele que gosta de ter a janta empurrada. Vai no cara. Ah, eu não sei, o mundo nada mais faz sentido. Eu tive um amigo meu que teve o prazer, ó, deve ser um prazer mesmo, de ter feito um oral numa lésbica. Ele falou que saiu orgulhoso e ela curtiu, segundo ele, claro, né? Verada, só. Depois na mesa do bar com as outras amigas lésbicas, ela deve ter falado, né? A língua dele era desse tamanho. Ou ela tava, ela tava na secura também, né? Vai logo. Tem que ver. Cara, mas assim, era uma lésbica porque ela realmente gosta de mulher? Ou era aquela lésbica por falta de opção porque nenhum homem encara? Isso também, segundo ele, ela é foda, né? Mas eu não vi nada. Vamos ver então se temos. Alguém tem mais comentários? Alguém vai comentar mais algum comentário? Sim, não, maybe. Eu ia falar sobre a Mary Gasparetto e o peito peludo, mas eu fiquei com vergonha. Não, eu tinha separado esse comentário também. Você vê que ele chamou a atenção de... foi tão perturbador que chamou a atenção de todos nós. Vamos ver o que mais nós temos aqui. Comentários. Ah, Travels, em Pac-Man, o filme. Tá aqui. Agora é oficial. O BDE é território exclusivo do It Kenga. Tomando agora até o se fosse o Leonardo. Travels, você não tá entendendo. O King, ele é o homem múltiplo do BDE, cara. Meu, o It King, ele acorda 12h30 da manhã, busca pão, faz café pra todo mundo na casa, arruma as crianças pra escola, dirige 4 horas pro trabalho dele. Faz 15 posts por dia do trabalho. Você esqueceu de uma coisa. Se ele sai de casa sem deixar o café da manhã pronto pra mulher, ele apanha. Ah, óbvio. Tem que fazer o cafezinho antes. Não, mas ele. Não, o pior, ele faz do trabalho que você não vê um post do desgraçado no rascunho. Ele chega em casa, faz a janta, lava a roupa, passa tudo, lava o banheiro, vai dormir. Cara, mora... o pior é que ele manda e-mail assim: galera, foi mal, tô sem tempo, tô ocupado no trabalho, hoje o bicho tá pegando. Você olha lá, cara, tem 5 posts dele assim, resenha, com sei lá, 1 milhão de dígitos, mas é. Mais fotos, mais não sei o que, não sei o que lá. São posts longos, cara. É bem elaborado, tá bem escrito, né? Igual que a gente faz rapidinho, assim, escreve meia dúzia de palavras, põe um vídeo, uma foto, beleza. Cara, o T-King, ou ele é um homem múltiplo, ou ele pega algum escravo no trabalho dele pra fazer as coisas por ele, ou ele, na verdade, ele não trabalha porra nenhuma, ele é tipo aquele gordão do South Park do World of Warcraft, sacou? Que fica na frente do computador o dia inteiro, não faz porra nenhuma, só fica armado de um lado pro outro. Vagabundo! Um dia tá morto no em frente do computador, né? Ou então acho que ele é chefe, ele fica se fazendo de coitado, não tem tempo, não sei, o cara é chefe, fica lá mandando, só assinando papel. O engraçado é que ele é um cara humilde, né? Porque teve um post que ele fez sobre crossovers e tal, aí o pessoal chegou: porra, post de merda, King, não vai ter hipnose brutal hoje não? Aí o Dr. Marrata: vai ter hipnose brutal hoje não, Budokin? Eu quero hipnose brutal, toma aqui no hipnose brutal. Segui, vai ter hipnose brutal? Aí o King: rapaz, esse post foi ruim mesmo, hein? Todos só querem saber da HB, vai ter sim, galera, às 3 horas da tarde. Ele é muito humilde, né, cara? É um gentleman, cara. O que é que esse porra tá fazendo aqui no BDE? Eu acho que pra fechar os meus comentários, temos aqui no post de Resident Evil 6, com Leon e Chris saindo na porrada, Alexandre Bezerra me manda: muito bom esse trailer. Nos fóruns gringos tem um pessoal falando que esse 6, o logo, parece uma girafa recebendo um boquete. O detalhe do girafa com J. Ô, cara, burro! Mas ele corrigiu na sequência, então a gente deu um desconto pra ele. É, isso aí, influência, vocês sabem de quem, né? É, exato. Cara, as pessoas acessam, elas começam. O ser humano, ele tem tendência a absorver aquilo que o circunda. E vendo posts do nosso amigo, que eu não vou falar o nome, você tende a absorver alguns vícios, alguns erros, algumas coisinhas. Mas sejamos justos, ele tá melhorando, ele tá estudando, o Mobral. Vocês viram o e-mail que ele mandou esse dia pra trás? Pra Ana, né, cara? Porra, isso. Eu vi, cara. Parecia tudo esse telemarketing. Alô? É sim. Tudo bem? É da casa do caralho. Se você vai estar gravando, eu vou estar acompanhando para depois nós estarmos fazendo. Agora eu quero que você anote aquele código lá que eles falam, não sei o nome. É, anote o número do chamado. Protocolo. Protocolo, é isso. Protocolo pra menina. Eu sei que hoje mesmo é ligar aqui em casa, né? De um banco querendo falar com a minha irmã. Só que a minha mãe não mora mais aqui. Ah, eu gostaria de falar com a... Eu falei: olha, mas quem deseja? Ah, aqui do banco, sou tal pessoa. Eu falei: olha, mas do que se trata? É só com ela. Bom, então vamos fazer o seguinte: eu só vou falar se ela tá aqui ou não se você falar do que se trata. Ah, não, mas não. Só se você falar do que se trata, eu vou falar se ela tá aqui ou não. Ela começou a falar, eu falei: ela não tá aqui, trouxa. Desliguei na cara. Cara, eu poderia fazer essas coisas, cara, com call center. Cara, no Seinfeld tinha uma coisa muito legal desse call center. Ligavam pra casa do Jerry Seinfeld, né? Aí ele: ah, porque eu queria estar oferecendo não sei o que, parará. Ele: ah, vamos fazer o seguinte, me passa o número da sua casa. Ah, mas... Eu, não, senhor, eu não posso, tô... Não, mas não, eu te ligo, depois você me oferece quando você estiver em casa. Não, mas é... Isso não faz sentido. Ah, por quê? Você não gosta de ser incomodado na sua casa? Não, eu não gosto. Ah, então, eu também não. Eu sei. Sensacional. Seinfeld era foda, cara. Era muito foda. Tem que fazer um podcast sobre as séries, cara. Séries antigas e tal. Pô, eu topo, cara. Muito foda. Cara, tá foda, mano. Aguento mais essa merda de Batcaverna. Porra, você não faz tudo nessa merda? Saco! Vou embora daqui! Merda! Saco! Mal agradecido. Vou te colocar no colégio interno. Ah, vai tomar no cu. Robin, você me mandou tomar no cu? Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Você é um menino ainda, Robin, eu te criei. Tá bom, é verdade sim, mas só. Nós precisamos bolar um plano para pegar o Coringa, Robin. Eu sei de um plano. Eu também sei, seu porra. Chega de brincadeiras. Bom, e as nossas enquetes, os enquetes enxutas? Sim, nessas... onde eu gostaria de chegar, antes de ser interrompido mal educadamente pelo senhor. Você eleitor que tá aí, acessa a gente todo dia, nos dá o prazer dos seus testes para que a gente ganhe muitos números no AdSense e fique ricos, contemos dinheiro e similares. Você já deve ter notado que, graças a uma sugestão do nosso querido amigo It King, a gente agora tem enquetes. A enquete enxuta em diversos posts sobre assuntos fantásticos e completamente irrelevantes. E a gente vai fazer uma rápida análise de algumas enquetes, meu querido leitor. Então agora, como que vamos falar? Vamos falar a tema sensacional. Peraí, cara. Calma, gente. Bem. Porra, essa gata miserável. Não é, cara, é que eu coloquei ela pra fora do quarto, né? Só que aí a Mary levantou com a cara de puta da vida e jogou ela aqui dentro do quarto. Toma que a gata é tua, filho da puta. Cara, acho que eu tinha esse post de vocês aqui. É brincadeira e extensão, futebol de botão. Vocês capricharam nesse post aqui, cara. Vocês capricharam não, o Creed caprichou, né? O Creed, é verdade, é coisa do Creed, cara. Não me pergunte por quê, mas todos os posts que você vê mulher com pouca roupa ou nenhuma roupa é coisa do Creed. Nenhum de nós faz esse tipo de post, só o Creed. Exato. Mas mulher com pouca roupa é quando a gente acabar com o podcast e entrar no X-Videos. Ele é mais macho que todos nós juntos. O senhor fale por você. Desenho enxuta. Avengers vs X-Men. Porque ele, o desgraçado, teve preguiça de traduzir Avengers e simplesmente copiou e colou, seja lá de onde ele colocou. Tem duas lutas nessa porcaria dessa edição. Uma que é Magneto vs Homem de Ferro e outra Namor vs Coisa. Inferno, por favor, leia os resultados e comente. É, na disputa entre Magneto e Homem de Ferro, Magneto ganhou por 71% contra 28%. Eu acho que isso é meio óbvio, né? O Magneto, Homem de Ferro, ele deve descascar o Homem de Ferro igual só com uma banana. Cara, pra mim essa luta não faz sentido nenhuma, cara. Cara, eu sei que a Marvel criou uma saída de uma, que a armadura do Homem de Ferro seria feita com fibra de carbono, uma coisa assim, que seria imune ao magnetismo. Mas não colou, não rola. Magneto do Homem de Ferro, cara, não rola. Mas o pessoal está esquecendo, é da saga do Extreme, né, do Homem de Ferro. Ele tem mesmo robô dentro do corpo, tem? Tem, mas assim, ele tem aquelas paradas nanotecnológicas dentro do organismo dele, só que a armadura dele continua sendo de metal, cara. Também, então, seja, só o Magneto ele já poderia brincar só com esses dois robôs, só já fazia piruetar o bebunzão lá. Cara, o Magneto faria igual ele fez com o Wolverine, colocava ia fuder gostoso todo. O Magneto, ele, às vezes ele é tão overpower. Cara, eu nunca esqueço de uma história. Cara, isso não faz o menor sentido. É uma história dos X-Men, um dos milhares de retornos dele, que ele paralisa os X-Men manipulando o ferro do sangue. É a especialidade dele, cara. E as pessoas se esquecem o seguinte, o Magneto lida com forças eletromagnéticas. Força eletromagnética não é só aquela atração do ímã sobre metais. Força eletromagnética cérebro. É muito, uma coisa muito mais ampla. Então, por exemplo, uma tempestade solar libera tanta energia eletromagnética que ela pode queimar todos os satélites na atmosfera terrestre, queimar todos os aparelhos que têm circuitos eletrônicos. Então, o Magneto, em tese, ele poderia simplesmente dar um curto na armadura do Homem de Ferro que o cara nunca mais vai conseguir sair dela. Por mais que ela fosse dos nanotubos de carbono. Uhum. Cara, foi o que o Thor fez com o Homem de Ferro naquele arco do Straczynski. Aquela cena, né, velho? Ele deu um raio fudido no Homem de Ferro que fundiu a armadura dele inteirinha, cara. Sim. Uhum. E na época que ele tava. O Homem de Ferro tava muito overpower, ele tava com aquele Extreme no ápice. entendeu? Tá, aquela cena foi sensacional, cara. Mas no final dessa luta, no final não, né? No começo dessa luta, o Homem de Ferro faz a gentileza de... Não mostra o que acontece nessa edição, só mostra o Magneto colocando um prédio em cima do Homem de Ferro. E agora a gente faz uma pausa na análise da enquete, porque a gente vai fazer uma análise da Andressa Urashi. Quem diabos é Andressa Urashi? Acesse e veja. Ela é colombiana. Dançarina do cantor latino, posa pra revista Sexy. Sensacional, hein? Tá com uma escoliose nervosa. Uma lordose nervosa, menina, hein? Lordose. Tamanho da cavala. Fantástico, cara. Ela já tá deixando de ser famosa pra fazer pornô ou não? Nunca foi famosa. Eu tô esperando, né? Acontecer isso, né? Tem que. Na hora das brasileirinhas se tornar esse. Oh, olha essa foto com a calcinha entrada, cara. O Mo não pegaria. porque eu sou gremista. Eu torço pro Grêmio. Mas agora vamos deixar de falar de mulher gostosa e vamos falar da briga do Namor versus coisa, que é no mar. Sorg, o que você tem a dizer a respeito disso? Tá fazendo carinho na gata. Não tô, cara. Pior que ela lambeu o ponto, acho que abriu a bosta do ponto, cara. De graça, viu? Cara, a última vez que eu fiz um post era problema da gata, que ela já tava dando cria. É, agora essa desgraçada tá castrada. Então, né? Namoro e quem é coisa? Você tem um caso com essa gata, não tem não, Sog, fala a verdade. Foi você que estrupou a gata. O Sog arregaçou a gata e levou pro veterinário. Só dá ponta na gata que arregaçou. Nossa, parou. Isso foi de sapão, cara. Isso é flecha de sapão, cara. Olha o Costinha. Sua análise abalizada sobre o assunto. Cara, pra mim é outra que não faz sentido nenhum, cara. Eles vão brigar. Primeiro, eles vão brigar no mar ou em terra? Não, eles estão brigando no mar, eles estão em cima da água, cara. Tá, aí o cara que é feito de pedra vai brigar no mar, né? Cara, eu encerro meu argumento daí. Perfeito. Eu acho que nada mais. Algum dos senhores quer comentar algo a respeito? Eu acho que nada mais há a ser dito. Eu tenho uma coisa pra dizer. Diga. Essa é uma luta muito idiota. Concordo. Então, esqueçamos essa porcaria dessa edição, que foi realmente uma droga, caça-níquel e tudo mais. Passando para a próxima enquete, nós temos aqui... enquete enxuta, quais as três melhores séries de jogos da última década? Eu ia cagar pra isso aqui, mas... vamos pensar, alguém tem algo a acrescentar do God of War? É óbvio que é da God of War. Disparado, alguém, né? De lavada no resto. Alguém tem algo a comentar a respeito? Sim, não? Acho que tá faltando FIFA aqui, né? Filha da puta, eu sabia... Acorde! Não, FIFA tá em... Ah, nota aqui, FIFA Soccer, só com 6% dos votos. E a porra da enquete? Eu não vi sim, FIFA, porra. Eu vi até o PES Pro Evolution, mas não tinha visto FIFA. Tem muita letrinha. Tem muita letrinha, muita opção. Eu vou te falar que até me espanta o God of War ter ido pra quase um quarto dos votos. A galera gosta disso. Hans Bird. Cara, Hans Bird Space, cara, é o jogo. Pera, para tudo. Qual que é o nome do jogo? Hans Bird. Eu sou o Hans Bird. Hans Bird Space. Agora do Space. Sobre o Earthworld. Parece o mundo canibal, sabe? Olha que animada, Zeta. Earthworld canibal, se presente. Já que eu bebi pra participar do podcast, eu já bebi um pouquinho. Cara, é viciante aquela bosta, cara. Muito viciante aquele negócio. Se você começa a jogar, você não consegue matar todos aqueles porquinhos. Daí você fica com raiva, você tenta de novo. Até aí, agora eu tô numa fase em que eu já mato todos os porquinhos, eu quero conseguir as 3 estrelas. De qualquer maneira, você tem que matar todos os porcos só com aquele primeiro passarinho. Vicia essa bosta, cara. E eu li uma matéria que o criador do Trex. Cala a boca! Trex, assim que fala, né? É Tetris. Trex, né? Tetris. Tetris. O Trex do louco lá. Então, ele. Trexes. Shrek. Enfim, ele, o criador do Tetris. Ele com dor no cotovelo falou que. Não, porque. É que parece que não sei em quantos meses o. Bugs Bunny, ele teria superado o número de downloads do Tetris. Ele falou, não, que ele tinha dito que esse jogo seria só uma febre do momento, porque o Tetris está há mais de 30 anos no mercado, blá blá blá. Ou seja, dor de cotovelo. Dor de cotovelo, tá, né? Toma no cu. Esse cara aí, ele fez o jogo no meio da por trás da cortina de ferro ainda, quase não ganhou porra nenhuma, e agora tá. Ganhou engenheiro depois e tá com frescura no rabo. É, ele não ganhou praticamente nada. Até ele cedeu direitos com a micharia. Sim, sim. Não, depois de um tempo, depois que acabou a União Soviética, ele ganhou uma graninha. Mas foda-se o criador dele. Vamos pensar no protagonista mais carismático para os leitores enxutos. E aqui temos também, não uma lavada, mas temos algo esperado. Harvey, você está com essa enquete aberta na sua tela? Estou tentando achar. Desgraçado, cara. Você tenta fazer o negócio organizado. É que na verdade eu ainda estou vendo esse ponto de crítica aqui, cara. Games de última geração? Não, é, desce e você vai achar o melhor filme. Não, que melhor filme? Os protagonistas mais carismáticos para os leitores enxutos. Deixa eu achar aqui. Quais as três melhores séries de jogos da última década? Você mandou isso pra mim, cara. Meu Deus, não. Caralho, pra cima, porra. Ah, tá. Agora achei aqui. Protagonista mais carismático para os leitores enxutos. Sim. Dexter, cara, vai tomar no cu, cara. Ah, cara, eu acho muito manjadinho o Dexter, sabe? É um negócio que tanto que parece que não tá fazendo mais sucesso que será, ainda tá ainda. Cara, tá, eu não sei lá, eu assisti a primeira temporada de Dexter, eu achei legal. Sim, cara. Mas sabe quando você não vê, não tem muita empolgação pra continuar? Então, aí que tá. Seria mais ou menos o que tava acontecendo com. O que será? Eu esqueci agora. Bom, enfim, eu nessa Alves. Listagem eu ficaria entre Super Vic e Alpha. Não, eu ia dizer isso. Uma lista dessa que não tá Alpha ou Super Vic nas cabeças, pra mim já é inválida. Cara, aquele personagem da Gata e o Rato feito pelo Bruce Willis. Ah, aquilo era legal que eu tirava. Porra, corre também. Só que aí eu aposto um EB100 com você, como 99% não tem. Não fazem ideia de que. Não fazem ideia, não. Seriado chamado Gato e o Rato. Ou são mesmo crianças criadas com leite, tipo, leite de peru maltino, ou então são retardados que têm memória curta. Cara, teve um outro seriado que ia ser um boom sido esse Dexter, mas acho que durou duas temporadas. Esse era o único que eu tava assistindo lá no tempo. Aquele do Like to Me, sabe? Aquele do cara que faz. Like to Me, muito bom, muito bom. Então, cara, mas pra mim só ficou legal, é só na primeira temporada. Na segunda começou a ficar aquela coisa repetitiva, cansativa, sabe? Eu não curti, cara, eu não curti muito. É uma boa série, não teve muito apelo, mas é uma boa série. As duas primeiras temporadas foram boas, a partir da terceira já começou a ficar um pouco mais, né, repetitivo, mas é uma série bem interessante. Agora é engraçado, né? Uma enquete como essa, porra, os caras se dizem nerd, mas não merecem o rótulo que tem, não. O que é que continua? Como é que numa enquete dessa, cara, não tem um Bill Bixby do Hulk? Putz, é foda, cara. Não tem? O Hulk? Cara, mas na boa, vou fazer uma enquete com quantos protagonistas? Com 20? 200? Se fosse com 10, Bill Bixby tinha que constar. Eu tô me dando conta que os leitores do BD, eles só gostam de babacas, né? Porque Dexter em primeiro, House em segundo, Jack Bauer em terceiro. É, Jack Bauer é ridículo. E, cara, quem é esse Jon Snow aí que nunca ouvi falar da vida aí? Eu tô meio. É de Game of Thrones. Ah, tá, verdade. Ah, mas o Jon. Também, cara, conhecido como Zé Neve. Cara, então, mas eu ainda sou mais fã daquele cara que faz o papel do Bobo Aromi, cara. Ou é ele mesmo? Jon Snow é o filho bastardo dele. Ah, o filho bastardo, ah, tá, verdade. Eu assisti só os três primeiros episódios, cara. Depois que eles mataram a loba lá, não quis assistir mais lá, cara. Boromir, como é que chama o nome do desgraçado que faz o Boromir? É o Xambém. O spoiler vivo. Todo filme que ele tá, você sabe que ele vai morrer. Cara, e foi uma jogada de marketing aqui lá, né, cara? Os caras pegaram o ator do Boromir, aquele visualzão tipo Senhor dos Anéis, colocaram ele como o atorzão do reizão lá do. Né? Ah, cara, ele tem aquela cara de medieval, né? eu tô indignado com essa lista. Uma lista que não tem James Tiberius Kirk. Nossa, cara. Pelo amor de Deus. Uma lista que não tem o Sr. Rourke de Ilha da Fantasia. Você não. Ah, cara, mas você acha que. Pode, cara, não pode. 95% dos nossos leitores não iam saber quem eram. E são retardados. E o Tatu é muito mais carismático do que o... É, também acho. Ah, cara, eu foda, sei que... Eu sei agora... que o Tatu quase matou o James Bond, cara. Já teve um filme com o James Bond e a pistola de dourada. Ele quase teria. Ele quase matou o 007, o próprio Tatu, cara. Aliás, o Tatu era um dos únicos três anões de Hollywood que conseguiram fazer algum sucesso, né? É ele, o Minimi e o Willow. Não, foi o Tyrion de Game of Thrones. Agora o Tyrion tá hipervalorizado, né? Não, pra não dizer que tem ele, tem também aquele sujeitinho que fez o Zumpa Lumpas no novo fábrica de chocolate. Mas foda-se o Zumpa Lumpas. Inferno, você ficou puto com essa lista. Então agora o senhor me fale se vai ficar puto com a próxima lista. O melhor filme por vir para os leitores enxutos. Ah, aí agora vai começar os memes. Agora vai ter. Cara, furando a lista aqui, tá? Depende. Super autorizado, né, cara? amanhã você acha. Esse aqui, qual filme enxutos acham será o melhor? Isso? Acham que será o melhor? Sim, senhor. Cara, aí assim, a questão muito de... Se o cara é Tolkien Zet, óbvio que ele vai votar no Hobbit. Se o cara é DC Net, vai votar no Batman. Se o cara é Marvel, vai pro Vingadores. Vingadores. Se o cara tá totalmente perdido, não sabe o que fazer, ele vai votar nas Tartarugas Baianas do Espaço. Cara, e as pessoas votaram nesse filme? Elas... Ficou na frente do Homem-Aranha. Chupa a cuequinha de teia. Faz melhor, chupa Scarlett. Chupa Scarlett. E o que vocês acharam do trailer do Prometheus? Muito foda. Cara, eu acho que esse filme vai ser do caralho, viu, cara? Ser fera, cara. Ridley Scott, né, cara? Porra, meio caminho andado pra ser um filme foda. É, visualmente ele tá assim, lindão, cara. Eu acho que vai ser digno de. Mesmo se a história for uma merda, que eu acho que não vai ser, mas visualmente vale o ingresso do cinema. Mas então, mas será que o Alien irá aparecer no filme ou será? Não, acho que não. Isso tá duro, né? Ninguém sabe se vai ter. Eu acho que não sei. É que ainda tá... Cara, esse filme do Ridley Scott, ele não tá que nem a maioria dos filmes que estouram por aí, tipo Vingadores, que você já sabe 90% do filme, né, cara? Então, né? É o vilão no final do filme, apareceu já. Cara. Apareceu? Como apareceu? Leviatã. Tá. Pensei que tava falando dos Vingadores. Então, não sei. Mas eu vou ser sincero com você. Não tô dando muita bola pro meu. Eu vou acabar assistindo, mas não é aquela coisa que... Meu Deus, eu tenho que assistir, Prometheus. Prometheus é o suficiente. Então, cara, eu acho legal também que outro ator que tá aparecendo pra tudo quanto filme aí é o ator do Magneto, né, do First Class, né? O Michael Fassbender, né? O Michael Fassbender, ele é um excelente ator, né, cara? Ele tá no Prometheus, ele apareceu no filme do Freud, né, que ele é o Freud, se não me engano, o Jung, lá, não sei qual é o que ele faz. Eu acho que ele é o Carl Jung e o... Carl. Ele tem mais cara de Jung mesmo. Ele tá aparecendo em lugar agora. Agora, com relação a essa enquete... Vocês viram a reação dos caras quando assistiram a premiere dos Vingadores, né? Ficaram orgasmos lá, né? Nego só faltou arrancar a cueca pela cabeça. A pessoa já colou a calça. É. Eles assinam num termo pra não soltar spoiler do filme, né? Então as coisas são muito vagas, eles não podem ser muito específicos, porque eles assinam um pré-contrato se obrigando a não falar nada sobre o enredo tal, né? Então as opiniões têm que ser meio genéricas, assim, mas. Inclusive, deixa eu te interromper, hoje no CBM teve um cara que um dos redatores dele que postou uma resenha com alguns spoilers mais fodidos, assim. Só que, tipo, cara, acho que não deu um minuto, ou já foi bloqueado, já foi censurado. E aí no lugar do spoiler tinha lá um aviso falando que aquela informação que ele liberou só vai ser divulgada novamente assim que o estúdio der o ok. E esse cara nunca mais vai ser convidado nem pra pré-estreia de filme do Jim Carrey, né? Nada, cara, nem pra pré-estreia do filme do Brasil. É legal que eles estão tomando um certo cuidado. Você viu que na semana passada eles gravaram cena pra porra do filme. Ainda, né? A galera lá, o que assistiu a Premiere, falou que se vocês acham que esses vídeos, esses trailers, que vocês já sabem tudo que acontece no filme, vocês estão enganados, que vocês não sabem 1% do que acontece na história e tudo mais, cara. Cara, mas eu acho que isso tem um pouco da empolgação do momento, cara. Sabe aquela coisa de não, você total, falar, com sair certeza. Do... Que foda, tal. Depois, quando você sente, pô, nem era tão bom assim. É. Mas... Ah, sai do não, cinema, cara. Pega o primeiro objeto na sua frente e já dá na cabeça do cara que tá do seu lado, né? Cara, eu não tenho dúvida. Assim, eu acredito que realmente o filme vai ser legal pra caralho. Vai ser um puta filme de ação legal, entendeu? Vai ser divertido. Mas eu não sei se vai ser essa Coca-Cola toda que o pessoal tá dizendo, entendeu? Que lembra do filme do Motoqueiro Fantasma, no segundo filme? A reação do pessoal que assistiu a Premiere? Nego detonou. Chegou no Twitter pra xingar muito, pra falar: olha só, Nicolas Cage conseguiu ser pior dessa vez do que no primeiro filme. Ah, sim, eu vi. É. Então quer dizer, é um pessoal cascudo, um pessoal do meio. Então se é pra detonar, eles detonam. Cara, e agora, e a questão que não tem, cara? Será que o Nolan vai conseguir repetir o sucesso com dois, cara? Cara, é bem colocado, cara, porque assim, a galera tá com o pé atrás, né, com o terceiro filme. Ah, cara, são duas coisas. Uma é o sucesso monetário. Cara, esse filme já fez sucesso agora. Assim, esse filme ele já tá pago. Não tem a menor dúvida. Entendeu? Vai fazer muito dinheiro, cara. Muito dinheiro. Só que o que vai acontecer? Vai ter aquele mimimi óbvio de nego falando que o segundo filme é melhor. Ah, porque o viadinho do Brokenback Mountain que morreu antes dele do que eu foi muito foda, e o Benny Nathan, entendeu? Cara, isso vai ser inevitável. A comparação com o segundo vai ser inevitável e muita gente vai falar que o segundo filme é melhor. Isso aí não tem nem por onde. Eu não sei se vocês perceberam, mas o filme do Superman ficou em silêncio. Parece que voltou agora, que já tá nos pós-créditos, na edição. Ah, mas o filme. É que o filme do Superman. Ah, mas não tem não ainda, né, cara? Então, ele vai sair em 2013. Pelo que deu pra entender, é que deu a impressão que o Nolan tava falando: espera um pouquinho que eu entre em ação aí, logo. Tá vendo? Deixa eu ver se tá fazendo uma cagada aí, né? Segura. Ah, até agora, a única coisa que ele mostrou foi o logo do Super-Homem, que é igual ao do Mortal Kombat. Exatamente. É. Snyder, fica quieto aí, não faz merda, que assim que der, eu vou aí uma com você. Então, é isso que tá aparecendo, cara, porque não tem um trailer, não tem nada, só tem foto. E olha ainda as fotos, né? Umas fotos meio. Vocês notaram a barra do filme do Batman na enquete é rosinha? Isso que eu ia falar. Boiola. Totalmente sugestivo. Foi ideia do Creed. Aguenta logo, foi ideia do Creed. Ah, é, que sim, certeza, eu lembro disso. Cara, antes da gente passar por outros, Tartarugas Michael Bay do Puta que eu pariu. Algo a ser dito. Vocês viram aquela suposta arte conceitual que o Witch King postou na semana. Acho que na semana passada? Não. A gente não lê BDE, cara. Cara, é uma tartaruga com um machadão, uma espadona, uma arma. É o Cable, cara. Cara, eu acho que eu sei que post que você tá falando. Eu lembro, eu acho que foi o Evandro Louco, eu não lembro qual leitor que colocou nos comentários, um monte dessas montagens do Michael Bay, né? Aí tem foto dele assim, fazendo tipo um quadro com as mãos, e agora uma explosão ali. Então, tem umas coisas muito engraçadas, né? Essa foto já tá no MDM também. Tá em tudo quanto é lado, cara. Ele tem outra coisa assim, 10 segundos, explosão. Mais 5 segundos, explosão. Uma fala, explosão. Eu dou muita risada com isso, cara. É muito bom. Só se filtra mais um só, cara. Nossa, dizem que o 3 é bom, né? Cara, eu assisti. Eu fiquei até, acho que 1h da manhã, tá passando o Telecine 2. Que merda, cara, que filme ruim. Aliás, você tá passando 2 agora na Globo agora. Parece que tá passando 2 agora. Cara, o primeiro Transformers, eu acho até. Eu acho legal, cara. Não é um filme máximo, mas eu acho bacana. Eu acho que dá pra assistir. Divertidinho. Tipo, vale. O 2, cara, ele é vergonhoso. É vergonha alheia total, cara. A estrutura do filme é estranha. Parece que a montagem do filme é esquisita. Não sei se vocês tiveram essa impressão. Eu senti vergonha alheia quando vi as bolas do balançando. Eu olhei aquilo, não tô vendo isso. Cara, eu lembro, a minha primeira vergonha alheia foi quando fui pro Batman e Robin, cara. Ah, mas aquilo é vergonha alheia elevada ao nível de arte. Tava, né, passando domingo, eu acho, no TCM ou no algum telecine, não, cara, sei. Cara, olha, eu entendo que aquele filme é um remake do seriado dos anos 60, cara, sabe? É porque ele tem um estilo do seriado dos anos 60, cara. É aquele negócio, o cara quer ser levado a sério, mas é zoado, sabe? Ele é... chega, vai, não vou falar de Batman. Não, por favor, cara. Tá bom, antes da gente passar pro próximo, algo a dizer sobre o Homem-Aranha que usa quichute? Eu estou com medo, cara. É mesmo, cara? Por quê? Sei lá, cara, essa ideia deles... Eu sou meio conservador, cara. Eu ainda acho que é a ideia tradicional do tio Ben, essa coisa que tá querendo mexer com o passado dos pais do Peter aí, parece que... sei lá, cara, eu não sei. Tem que assistir pra... Eu acho até que pode ser um filme interessante. O problema é o seguinte, é o plot. O plot do filme, a ideia base do filme tá muito manjada. De novo, eu vou contar pela 300ª vez a história do Aranha. Ele, né, cara? Acho que a premissa, cara, é muito batida. Então isso não vai atrair tanto público. Agora, eu acho que a feitura do filme em si, eu acho que tá sendo bem interessante. Eu não gostei da roupa dele, cara, aquelas mudancinhas. Eu não gostei nem a pau da roupa dele, tá, cara. Tá moderna, cara. Vai pra molecada hoje, parece ser bem atrativo. Você viu o post do It King? Não, lógico que você não viu o post do It King. Mas eu não vejo nem os meus, cara. Ele colocou lá uma foto nova, acho que um pôster do lançador de teia. Parece um apetrecho do Ben 10, cara, o reloginho do Ben 10. Mas aí você tá tocando no ponto. Esse Homem-Aranha é o Homem-Aranha pra galera da geração Y, pra essa molecada da nova geração. Exato, mas é, cara. O Homem-Aranha tem cara de skatista. Entendeu? No salto, não duvido nada que no alto do prédio ele vai sacar seu iPod, seu iPhone e vai passar um SMS, sabe, pro tio Ben. Não duvido nada. Não, sério, mas é o Homem-Aranha da nova geração. Até aí eu entendo. Beleza, eu não sou aquele rancoroso saudosista. Eu entendo isso. Que tem que ser um personagem que é voltado pro público jovem, tem que ser o público jovem do tempo de hoje, não o público jovem que hoje tem 30 anos. Agora, eu só acho que não precisava de novo contar a história dele do início. Só acho isso. Agora, quem tem que ser um personagem repaginado, tem que ser, é perfeito. Pra mim, eles podiam... É que o lance da história do Homem-Aranha é muito forte na motivação dele. Não é que nem você pegar, por exemplo, o Hulk. O Hulk você consegue dar só uma pincelada na origem. Ah, foi o sujeito que explodiu lá, se fodeu com a bomba gama e pronto, virou o Hulk, entendeu? O Homem-Aranha, ele tem uma carga dramática muito forte em cima. Uhum, Então, realmente é muito foda você fazer um filme dele, por mais que você tente fazer a coisa de uma forma mais resumida, é complicado você pegar uma franquia do Homem-Aranha, reiniciar e não ter... Ah, velho, mas na boa, mas assim, traçando um paralelo disso que você tá falando, o Batman é outra bicha amargurada que virou um super-herói por causa de um trauma de família. E assim, o que o Nolan fez, cara, ele repaginou o super-herói sem precisar ficar naquela punheta desgraçada que, ai, meus pais, ai, meu pai morreu, ai, meu pai, minha mãe morreu, ai... Mas é uma coisa que já vi em vários blogs. Os caras falam que esse Batman do Nolan, ele se encaixa com qualquer outro personagem que é estilo investigação, né? Que não tem aquele clima sombrio, dark, né? Aquela coisa do Batman, né? Gotham City, né? É tipo, se você pegar o espírito, encaixa. Se pegar Sherlock Holmes, vai encaixar no filme, né? Ah, cara, mas mesmo assim, eu penso isso, a mesma coisa do Aranha. Eu acho que o Mark Webb, ele podia tá fazendo... Nossa, tá fazendo, cara. Ele podia estar ligando. Puta que pariu. Ele podia fazer um filme novo do Aranha, seguindo já... Começar do zero a franquia, beleza. Mas não precisar de novo a origem. Ai, o tio Ben. Ai, te amei. Nossa, sabe? Pega... Segue em frente, cara. Põe a época que ele é... Sei lá, aquela época que o Straczynski começou a escrever ele, que ele fez o Peter ser um professor de universidade. Cara, eu achava muito legal, cara. Cara, ele voltou da aula na escola que ele estudava, sabe? Então, pô, vai, desenvolve, não, cara. Não, Sorg, não, cara. Isso é gente que acha legal, velho. pra molecada é o Homem-Aranha, moleque se fudendo, bicho. Não, esse negócio dele virar professor, tá, isso aí é a gente que acha bacana, velho. Ah, tudo bem, pode botar o Aranha ainda na faculdade, começando a faculdade, sendo trollado pelo Sim. Flash, beleza. Agora, contar a história, a origem dele de novo, e a tia May não morre nunca. Eu fui na excursão, aí tinha uma aranha que foi. Ah, toma no cu, cara. Cara, a tia May, ela é. Assim, na escala de entidades da Marvel, você tem os Vigias, você tem o Galactus, você tem os Celestiais, você tem a Eternidade, e acima você tem a Tia May, cara. Tia May, cara. Nada destrói aquela velha, cara. O Stan Lee tá abaixo da Tia May, cara. Cara, eu sei que a Tia May fez o Peter Parker largar a Mary Jane, cara. Nossa, que Deus. Caralho. Essa velha desgraçada é culpada pelo pacto com o Mephisto, cara. Agora, assim, eu tinha falado uma coisa, eu falei que, porra, é difícil. A tia do Peter. Comi a tia do Aranha. Agora a minha, eu vou lá. Eu falei uma coisa, mas eu percebi que foi uma merda. Eu pensei que fica difícil você fazer uma coisa emocional com o Homem-Aranha, no caso do Homem-Aranha, porque ele tem essa coisa emocional muito forte com o tio dele. Mas eu lembro do começo de Up, cara, eu lembro que tudo é possível. Os caras têm 10 contar uma puta história. Boa, dá pra fazer. É verdade, são todos viados, bichas. Viados, bichas. São dois bichas. Tem bichas. Aquele novo Homem-Aranha, né? O Ivo Morales, ó. Homem-Aranha negão. Não. Chega. Ivo Morales. Vamos pro piquete, vai. Vamos pro piquete. Você, leitor, lembra daquele podcast com a lista mais inútil dos uma lista de heróis de uma revista tosca lá da Europa? Elencou uma série de heróis, que na verdade não são todos heróis, são personagens de quadrinhos em geral. E voltando, reloadando, porque eu tô enrolando, tô tropeçando na minha própria língua. Os caras fizeram uma porra de uma lista dos 10 maiores. A gente perguntou a mesma coisa pra vocês. E vocês, cuequinhas verdes, adivinha quem que vocês escolheram como pior herói de todos? Tia do Batman! Ah, não, eu comi a tia do Batman, Eu sou o primeiro, Vamos lá. Mark, você, por favor, algo a dizer a respeito do Finquete? Ah, cara, não. O Batman. Batman. 32% dos votos, cara. Ganhou o Batman, né? Tudo bando de cunhequinha morceguete mesmo. E aquela biscate ali, você não vai comer ela hoje, não? Hein? Ah, deixa ela pra lá, essa menina ainda é de nada, não gosta de mulher, gosta mesmo do Batman. Não tem, todo mundo mete o pau, pode meter o pau aqui. Fala que não. Ah, o Batman tá personagem chato, bobo, ele ganha todos com preparo. Todo mundo fala mal, mas todo mundo é um morceguete enrustido, cara. Você vai nos comentários, todos os comentários em geral, assim, de todos os posts, no BD todo mundo sacaneia o Batman. É difícil você ver uma cuequinha verde assim. Ou seja, são todos cuequinhas verde dentro do armário. É. Porque os caras sacaneiam a porra da morcega bicha. E depois, na hora de votar, vai lá e elege a porra da morcega como o herói mais fodão. Ah, mas ele tá uma fase muito boa, né, cara? Porra, repara só. No campo dos filmes, dois filmes maravilhosos feito pelo Nolan. Sim. No campo dos games, dois jogos maravilhosos. Sim. Arkham City e Arkham Asylum. No campo dos quadrinhos, bom, aí já não é tão maravilhoso assim. Mas ainda assim tá acima da média. O Batman Incorporation tá acima da média do que tem feito por aí. Tá bacana o Incorporated, cara, depois que voltou do... Aliás, já que começou o Incorporated depois do reboot... Eu não tô acompanhando, mas quem tá lendo tá gostando. Pelo que eu vejo nos comentários... Eu fiquei sabendo é que parece que o filho do Batman vai morrer, né? O Damian? Damian Wayne, Ah, né? Demorou, cara. É, parece que vão matar ele. Mas por quê? Você não gosta do Damian não, cara? Ah, cara, eu acho que... Sabe aquele personagem manjado, feito assim... Ah, de encomenda pra ser o contraponto de tudo aquilo que o super-herói é? É o Damian, cara. Wolverine e Medula. É, cara, sabe? Ah, Já vimos antes, mas é bem divertido, cara. Porra, eu acho que eles acertam. Eles pegaram um conceito manjado e deixaram de um jeito legal, assim. Você lê as histórias, elas são bem divertidas. A única coisa do Damian que eu gosto é com a história que ele nasceu, que foi o filho do demônio. A única coisa dele que eu gosto é essa. Depois disso, né? Essa graphic novel é muito legal mesmo. Ah, muito foda. Eu tive um pensamento perturbador agora. A tia May com a tia do Batman numa briga de gel, cara. É, meu, a tia tá dando uma buceta lá. Tá dando, fudeu. Então vamos fazer uma coisa, vamos buscar umas putas pra trazer pra cá, né? Meu Deus, por quê? Preto, cara. Você veio na minha cabeça agora isso, cara? Cara, posso excluir ele do chat? Sério mesmo, cara? Quem foi que convidou esse cara, hein? Alguém tira o sapato. Pelo amor de Deus. Meu Deus. Excluir dos contatos, bloquear este usuário. É. Bloqueia também no site. Bloqueia no site também pra não comentar mais lá. Tipo. Explodir em BH. Peraí. Agora o que eu acho engraçado é a queda que o cuecão teve, né, cara? O cuecão hoje não é mais nem sombra da popularidade, até no meio nerd, que ele já teve um dia. Ah, cara, ele tá... Não sei, faz muito tempo que eu não acompanho os mensais do Super-Homem. Só que, não sei, cara, eu acho que o cinema tem uma influência muito grande, está tendo uma influência muito grande nos quadrinhos, né, cara? E depois daquele filme horroroso do Bryan Singer, eu acho que a popularidade do Super foi muito pro chão. É, o que eu tô querendo ler quando sair em forma encadenado, que vai sair com certeza em 2013, é o Superman All-Star, né? Ah, cara, eu tô esperando ele sair com certeza encadernado em 2012, 2011, 2010. Porra, Panini. Essa porcaria. All Star é do Grant Morrison. Cara, eu vi legal, o desenho, cara. Eu cheguei a assistir o desenho e li até metade, cara. É muito bem feito o negócio. É, cara, o Grant Morrison, no primeiro número, ele sintetiza a origem do Super-Homem em 3 quadrinhos, cara. Aquilo foi genial, né? Muito legal, cara. Ela é foda. Um cara manda muito bem. É legal você olhando essa enquete que ficou óbvio, né? Ficou quem são os 4 picões hoje aqui? Batman, Homem-Aranha, Superman, Wolverine. Wolverine me espantou até, cara. Eu achei que ele ia ser mais votado. Capitão América, cagaram pro Capitão América. Eu só não entendi qual o critério de botar o Spirit junto com coisa, com o Juiz Dredd e com o Tintinho. Tintinho, cara. Eu achei fera o filme do Tintinho, cara. Bom pra caramba, velho. Não assisti não, cara. Eu não assisti porque eu não achei legendado. É, então, eu acabei assistindo dublado, né? Foi a mesma razão que nós assistimos. É a mesma dublagem do desenho da Futura. É mesmo? A dublagem é boa, cara. Eu achei bacana, cara. Cara, que legal, pelo menos isso. Eu vou ser sincero, cara, eu tinha comprado os ingressos pra ver esse filme. Aí, meus filhos, né? Meu casalzinho de filhos. Aí no dia minha mãe tava aqui em casa visitar a gente. Aí eu olhei assim, olhei pra cara dela, falei, véia, vai, quer ir no cinema com os teus netos? Vai. Aí deu os ingressos pra ela que tem casa dormindo. Você é um ordinário, vagabundo, sem vergonha. Tirei um soninho tão bom, cara. Porra, você ninguém casa. A mulher tava fazendo curso, a véia foi no cinema quase com os pentelhos e ficar sozinha. Que maravilha. Agora eu queria só fazer uma pequena análise sociológica. Batman, que é um sujeito fortão, numa roupa colante, ficou em primeiro. Homem-Aranha, que é um sujeito forte, com um porte físico meio diferente, mas ainda é um homem em uma roupa colante, ficou em segundo. Superman, que é um cara fortão, numa roupa apertadinha, ficou em terceiro. Wolverine, que é um cara ursão, forte, numa roupa apertadinha, ficou em quarto. Mulher Maravilha, que é uma gostosa, com uma calcinha de estrela e os peitos quase pulando pra fora, não dá nem pra dizer que colocação que ela ficou aqui direito. E parece que ela tá em sétimo ou sexto, alguma coisa assim. Isso significa? Pra caralho de com força. Caralho de com força, fudidamente. Ah, leitores. Tudo viado. Tudo viado. Todos bichas viados. Algo mais a dizer dessa enquete? Não, senhor. Algo mais a dizer de qualquer outra coisa, como por exemplo o fato do Joker tá chegando agora? Vamos chamar o Joker só pra encerrar o podcast? Boa, boa. Coloca ele no chat aí. É, você fez aquela. Você falou daquela enquete sobre as três melhores séries de jogos? Você... Sim, sim, falamos. Falou? Ah, tá. Não, eu tava com a aba aberta aqui, não reparei. Ô, Joker, todo mundo, senhor? Opa, opa, cheguei. Eu sou um palhaço, sou o Coringa, o palhaço, o Joker, o palhaço. Ô, nega. Tudo bom com vocês? Fala, Dadá. Olá, nerds, tudo bom? Olá, nerdinhadas, tudo bom? Dadá, chegou na hora, na hora de dizer adeus. Ah, que pena. Que pena, eu vou deixar vocês, vou ter que dormir? Que não, chato, senhor, hein? O senhor coloque, mantenha sua bunda gorda onde tá e faça suas considerações finais sobre o podcast. É, achei que o podcast de hoje foi muito produtivo. É, foi um dos melhores podcasts que eu já ouvi, que eu já participei. E assim, sem dúvida nenhuma, quero agradecer também a presença do nosso amigo Harvey Advogado, né? Que fez uma brilhante participação no podcast de hoje, assim como todos meus amigos membros da mesa. Muito obrigado, foi um dos melhores casts que nós já fizemos. Dario. Cara, que faculdade não faz com uma pessoa, hein, cara? É um louco quase, né? É um morador. A cara é civilizada. Dadá. Diga, meu camarada. Pede pro Harvey falar Angry Birds. Aí sacanagem, só porque eu tenho problema no inglês. Angry Birds. Ah, caralho, inferno, filho da puta. Vai pra América, filho da puta. Porra, esse cara ainda tá aí, rapaz, fazendo o quê, rapaz? Quer tomar um tiro nesse curso, filho da puta? Ele é fantástico, cara, aquele vídeo do cara lá louco. Não, o que é mais engraçado é o senhor e a senhora de idade lá reclamando dele, acabou com a senhora. É a mãe dele. É a mãe e o pai, né? É. Em casa ele é tão calmo. Mas ela pode vir pro estádio. Vamos lá. Inferno, tal qual o torcedor do América dando opiniões sobre o América, o senhor dê suas opiniões e comentários finais sobre o nosso fantástico Shootcast. É, cara, pra variar, os leitores do BDE provaram que são os acéfalos, que não tem memória de porra nenhuma, são crianças criadas a leite com pelo do Maltino. Não aguenta 10 minutos de porrada comigo, moro? Eu fiquei indignado que o personagens carismáticos não tenha Bill Bixby, não tenha o Sr. Hurk e não tenha o James Tiberius Kirk. Isso foi uma infâmia. Cara, é muito sheldonismo você chamar o personagem fictício pelo nome completo, né? Bazenga! Tiberius Kirk. Jean-Luc Picard. Sorg, o que você tem a dizer? Cara, eu acho que nos comentários chove de nego falando tudo viado, 249. Eu acho que essa leitura dos comentários só provou que, na realidade, os tudo viado, cara, não são os redatores, são os próprios leitores, esse bando de cuequinha morceguete enrustida que adora o Batman, o cara forte de Colan. Então, assim, quando você for digitar tudo viado no comentário do BD, pensa bem antes. Olha no espelho, vê se não é você que é o todo viado. E aí? Viados. Então, já deixa eu dar um recado pro Churumino aqui, que ele fez um comentário que foi incrível. Tudo Batman. Foi o que ele falou. Meu Deus do céu. Sensacional. Perfeito. Eu não diria melhor. Não diria pior. Harvey, suas palavras. Vou comer a tia do aranha agora. Tio Ben que se cuide. E é isso. O Harvey tá chegando. Para de acessar o blog do sapo. Por falar no Harvey, cara, vocês viram o Pânico novo? Tem um cara lá, o Homem Pássaro, né? Toda vez que eu vejo, eu lembro do Harvey, cara. Cara, o desenho do Homem Pássaro é muito foda. Homem Pássaro! Não, é engraçado, porque eu fico assim, quem é você? Eu sou o Homem Pássaro. E onde você mora? Eu moro no meu esconderijo secreto. E onde fica o esconderijo secreto? Não posso dizer, é secreto. Mas aonde fica? Fica nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, que lugar? Perto do Tibete. Estados Unidos no Tibete. É, nos Estados Unidos no Tibete aonde? No Alasca. Caralho. Estados Unidos no Tibete perto do Alasca. Deus. É. Ah, aí daquela de Creed, sabe? Tá bom então. É, tá bom. E então eu não tenho comentários finais, já foi falado tudo, que vocês são bichas, que vocês são viados. Então eu concordo, vocês são bichas, viados, e acabou esse Shootcast. Tchau. Tchau. Tchau. I just wanna As crianças malvadas que amassam ovos de chocolate no supermercado. É crime amassar os ovos de chocolate. Isso pode custar dinheiro e muito dinheiro pros mercados. Por causa disso e dinheiro. Não pode machucar os ovos de chocolate. Se quiser comprar, compre. Se não quiser, não compra, deixa lá. É só não precisar quebrar. Mas e se o chocolate for amargo? Se o chocolate for amargo, a pessoa não deve comer. Daí quebra? Não, daí joga fora. Quebrando? Quebrando, joga fora. Se for meio amargo. Pode jogar no argentino? Pode. Homem pássaro! Tinha laranja, morango e banana. E na mansão, Wayne. E agora, melhorou? Ah, agora sim. Ô, garoto. Melhorou, né? É o tom de voz, é o tom de voz. Agora é só o Sorg dar um chute na porra da gata. Pronto, já pus ela pra fora já. Essa porra dessa gata paredeira do caralho. Essa piranha. Não, mandei castrar, cara. Ela tá toda remendada, cheia de ponta. Tá. Bicho, castrada é foda. Coitado, não. Tô com dó dela. É por que, porra? Hã? É por que, porra? Melhor coisa agora, pode fazer sexo sem engravidar. É, só que ela saiu, voltou do veterinário hoje. Ela tá com os pontos ainda, tá meio grog da anestesia. Se tivesse cortado metade do seu saco fora pra fazer uma aquela porra daquela operação pra não ter filho, você também ia ter ajuda do outro. Mas não é assim cortar o saco fora, porra. Não, é só um cortezinho de nada. Fugiu o nome da operação. É, um cortezinho de nada no saco. Cabinha, é o famoso cortar a cabinha, né? Fala. Não é no saco, não, animal. É no canal lá. No canal. Sim, eu sei, caralho. Mas você faz isso na base. Não é no caralho, é no saco. É no saco. É no canalzinho lá. É, ele é. Pinto, lá, tá vendo isso aqui, minha filha? É no pinto. Vai ser no pinto. Enquanto vocês procuram aí, vamos ver o que o Sapão tem a nos oferecer. Cara, tem um filme muito foda lá. Eu já falei pra gente chamar ele podcast. Eu concordo, cara. Cara, o Sapão é um mestre da. Por mim, a hora que quiser chamar ele podcast, ele tá dentro. Ah, né? Eu topo também, cara. Pra falar de filme gore e tal. Porra. Pornografia. Falar de pornô. Cara, tem que chamar o Sapão pra falar de pornô japonês, velho. É, ele manja. Caralho. Então, graças ao Sapão, eu conheci uma. No Japão, a gente tem uma modalidade de pornô que é especializada em usar bebês nos mangás. Jesus! Ei, caralho! Tem até um nome específico pra isso, eu esqueci agora. Porque você tem o mangá com crianças, né? Tipo Lollipop. E sim, tem um ramo específico que é com bebês. Credo, cara. Sério? É por isso que eu nunca deixarei uma filha minha namorar um japonês, cara. Léo, eu tenho comigo assim que eu achava que você era japonês, cara. Oriental, assim, descendente. Caralho, por quê? Porque eu sou muito CDF? Não, cara, não sei. Cara, sei lá, pra mim, tipo, o Léo é japonês, sabe? Oriental. É porque você é CDF, você é sistemático, você é chato, então você é japa. Ah, obrigado pela parte que me toca, viu? Ai. Te toquei? Te toquei, foi. Tocou lá no fundo. Foi lá na cloaca. Foi, foi lá bem lá dentro. Caralho. Essa doente mental aqui que vocês falaram que é a Gabriela? Isso. Delicado ele, né? É, gentil, né? É o Bugman. Ela é bem legal, cara. É muito legal. Falou que ia fazer implante de pelo no peito pra conquistar o peito. Ah, não, minto. Não, essa aí do pelo não é é outra. A do Creed, quer ver? A do Creed é a. Eu separei esse comentário. A do Creed é a Mary Gasparetto. Então, isso. É retardado aqui. Essa mesmo. Não, essa aqui que eu passei o comentário aí. No chat, é uma menina nova que conheceu a gente por tempo, começou a ouvir o podcast, mandou um e-mail agora há pouco. Ah, vocês são legais e tal, vocês são fantásticos, tô ouvindo vocês. É bacana, menina. Ela descobriu a gente pelo. Ela descobriu a gente por aquele post da EA, que ela caiu no Face do baile e gostou e começou a ouvir a gente. É, você vê, né? Tem dois fatos nesse mundo, puta. Tá bom, vamos começar então. Vamos começar. Eu não tô vendo nenhum. E começa. Foi mal, cara. Agora tá bebendo água. Coitada, ela tá bebendo água com aquele cone, cara. Tá na dificuldade. Tu estuprou a porra da gata. Pega. Caralho, filho. Arregaçou a gata. Blog do Sapão. Bom, acabou então o podcast? É, sim, blog do Sapão. Acabou. A gente tem que começar a falar no final, passar o Twitter, começar a passar o e-mail. Porque tem que divulgar o blog do Sapão, cara. Caralho, a gente tem que chamar o Sapão podcast, cara. Tem, pô, cara, viu, tem. Se vocês chamarem, eu quero fazer questão de participar, cara. Sapão, quero conhecer a peça, pessoalmente. Cara, se tiver o Sapão no podcast, vai ser o podcast mais bombado da blogosfera. Cara, nós tivemos o Daniel HDR, que é um cara foda. A gente vai trazer o Sapão, velho. Porra, claro, cara, tem que trazer um cara com conhecimento. Se a gente vai falar, por exemplo, de rentar, você vai falar, vai chamar quem? Malandrox. Eu sei que a regra de vocês é que já quando tem convidado, não chama os de fora, mas esse do Sapão quer participar, cara. É, não, cara, tem regra, não, cara. Regra. A única regra. Skype de vocês, é. A única regra é colocar os discos no site. E isso a gente nem conseguiu fazer isso até agora. Então, meu amigo, não tem regra. Beira da fruta. Vamos embora então? Tá na hora, filho? Não dá pra me dar mais 5 minutos? Aqui tem o que eu quero, é a sua, meu. Tchau, tchau, tchau, tchau.